Cassandra! Prepare-se. Os seus conceitos serão atualizados. O legado automotivo chega a outro patamar. Os equipamentos mais potentes do mundo, em sincronismo perfeito, para levar até você uma definição sonora surpreendente, aliada a uma potência incomparável. Família Treme Treme. Somos a maior frota automotiva do planeta. Chegamos, Cidade Nova! Bora começar! Esquentar mais um pouquinho! Vem que vem, acelera tudo! Bora, Serginho! Vai pra cima, esquentando, garoto! Batidão! Só na malha, evoluindo. Obrigado, meu amigo Louro, lá no Sideral. Vem de companhia do Andrei. As primeiras ambas também aqui no circuito com a gente, mandando bem. Obrigado com todo carinho. Bora, Bernardo! Olha o batidão! Davidson! Maestro Davidson. E a nossa família Crocoshop também aqui na área. Valeu com todo carinho, meu irmão. Bora no batidão. Começou. Para de brava, mamina maluca. Já bateu na minha cara. Voltei. Maestro Davidson. Alô, meu amigo Qualhada. Alô, nega, nossa DX do Sideral aqui no circuito também. Batidão. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, me olha com cara de mal. Vai, moleque doido, começou o rock do maestro! Eu tô no rock. Eu tô na treme dele! Treme. Treme. O paredão treme. Vai botando na pressão. Aí, maestro. É cocada boa, não é? Bora, Uberlândia. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu dei uma bala boa, uma bala que bate a onda, botei. DJ Davidson. Paredão treme, treme. É pressão total na treme, treme, maestro. Eu tô gostando de uma prostituta. O que ela é? Ela é linda. O que ela é? É pura. Tô de rolê com a prostituta. Paredão treme, treme. Paredão treme, treme. É pólvora daqui a pouquinho. Mais pólvora. Treme Treme. Aqui o som bate forte e com qualidade. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bora desce pra trás. Só caçando puta. Bora de passinho. E a Croco Show aqui na área, maninho. Só caçando puta. O empresário Guaresma aí, Forcebe. Rompendo fronteiras como sempre aqui no Paredão. Sinta o Paredão. Treme, treme. Estúdio tem. Pega, pega, produções. Pega, pega. Mochila nas costas, radinho na cintura. E o quê? Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tá tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. Fala, Del, alô, cunhado aqui comigo! Vai! No batidão, no batidão, no batidão. Esse treme, treme é loucura. O paredão que estremece o Pará. Overnight segura. E quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. DJ Jonathan Produções também tá aqui comigo. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. DJ Davidson. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô voando alto. Na minha luta e trabalhando. É bagulho do agora todo show, ela está me querendo. Sabe que o maestro é o cara do mundo. Ei, maestro! Eu pensava pouco de passar o tempo. E as que pensava o... Bora, André, lá no cinema! Alô, Carolzinha! Carolzinha. Alô, meu amigo Loura, alô, Raíssa! Eu vou bater meu estresse pra multiplicar meus pés. Porque minha mãe é minha, deixa minha família pé. Pode vir. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vou revirar o HD, vou. Bora revirar o HD agora, revira o HD, maestro. Vai, vai, vai, vai, vai. Não há lugar pra nós. Não há lugar feito pra nós. Minha amiga TX do Sideral. Maestro DJ Davidson. Empresário, artista. E ele? E o DJ Davis. Davidson. O maestro. Bora esquerda, esquerda, esquerda. Sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Super. Acelera de novo, maestro. Vai, garoto. Diferente, vai. Caralho, acende a... De onde veio esse? Tem muito mais. Quando com a novidade nova, esse é muito fácil. E dentro do breva, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, DJ Lohan que tá tocando. Hey! Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa de calor. Boneco, sué, tá fácil. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu quero é rock, eu quero é rock. Dois pacotes de cerveja e uma garrafa de cerveja. traição é traição. Romance é romance, amor é amor. E o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. E o maestro é o maestro, o maestro é o maestro. Preparem o ganhão principal. Mais pólvora. Sopeiro. Sopeiro não vai, sopeiro não vai. Pra dizer que tá aí, meu coração não te pertence mais. Sopeiro não vai, sopeiro não vai. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escureceu. Agora acende. When it comes to é muita loucura nesse paredão, meu primo Ricardo. Paredão, treme, treme. Obrigado com todo lugarinho. O meu parceiro, Rafael Guerreiro. Cara que deu um pontapé inicial hoje aqui no show do Paredão. Obrigado, viu, Rafa? Esse é dos tempos de Rubi, meu irmão. É velha guarda. DJ Davidson. Bora de passinho! E agromochop no ladinho do maestro. Brincar O maestro performático DJ Jean Apollo. DJ André Pancadão. Sofre agora, vai! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Essa música é boa! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meu sentimento. Chega o Ricardo, seca logo uma latinha inteirinha. Sente o grave na treme-treme. E a nossa GDD também ali desde cedo. Obrigado, GDD. Estou pirando o cabeção aqui no nosso paredão. O paredão que estremece o Pará. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus. Valeu, GDD! Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Hoje, minha amiga Raíssa veio matar a saudade do maestro e veio conhecer o paredão. Uma parte do paredão, na verdade. Mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero. Sente a pancada. Eu te quero. Tu me deixa de louca. Imagina isso lá naquele paredão. Te levar comigo a um lugar distante. Eu estou e agora? Com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo. Essa também vai pro meu parceiro Serginho. Ele dá muito valor. Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia. Ai! Na na na na na na. Dali de Pazinho. DJ Davidson. DJ Davidson. Parceiro Louro, lá no Cineral agora. Obrigado pela vinda, obrigado pela visita. Ele em companhia do meu parceiro, irmãozão Andrei. Essa galera aí que a gente tem um carinho imenso. Eles e hoje vieram aqui prestigiar o Maestro Davis, o André e o Gia Polo. Afinal de contas, fazem parte aí da nossa vida. Nos acompanham e a gente também já dividiu aí o mesmo ambiente de trabalho por muitos anos. Hoje cada um pro seu lado, mas em breve a gente tá junto de novo. Vai, maestro! Você me perdeu e agora chora. Chora não, é só alegria. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Família Treme Treme. Paredão Treme Treme. Júlio Pio, agora você faz parte. Família Treme Treme. Seja bem-vindo, garoto. Chegou, chegou, chegou. Chegou, o poderoso vai tocar. Paredão Treme Treme. Exigem qualidade de som. Moro nego, você vai achar. Paredão Treme Treme. Eu quero dançar. Vou você, o melhor da noite, mas vamos, moro nego, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E a TX do Cineral não poderia faltar essa de maneira alguma. Bora, nega, louco alhada. Fala pra todo mundo lá que aqui é pressão também. Bora, André Pancadão. DJ André Pancadão. DJs Davidson, Jean, Apolo e André. O trio de DJs que estremece você. Família Treme Treme. Exigem qualidade de som. Moro nego, você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Chega a dançar, então mete dança e não pare não, vai! Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança. Eita que o Depazinho vai à loucura. Troca o show, faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Tô com uma ciota light, o nosso amor não vai ter fim. Tô com uma ciota light pra tentar te esquecer. Yeah. ela faz, ela faz, ela faz. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz. Eita, garoto! Bora, Júnior Pio! Entra, pai, entra. Bora, Lilica! Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora, meu primo Ricardo! Será? Será? Será a panelinha ou não é? Come o dinheiro da educação. Treme. Treme. Na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, se não sai, se não sai, se não sai, se não sai. Bora, garoto! Vai, maestro, pra cima! On below. I got that rock and roll, that future flow, that digital fit, next level visual shit. I got that boom boom boom, I'll be back. Boom, boom, boom. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style, they try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you stole 2000 and late. I got that boom boom boom. E aí, galera? Paredão treme treme. Paredão treme treme. Agora é pra valer. Sente só a pressão. E dia 24, galera, tem o nosso paredão treme treme. Lá em Marituba, no Mangueirão do Samba. Festão de Natal vai ser muita onda. Te prepara! Mas e aí veio você? Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você, Jabuti! Mas veio você, pra me ensinar o que é o amor. Você vai ou não vai? Vou escrever na rua. E o nosso parceiro, DJ Fredson! Tá aqui comigo, alô Fredson! DJ Guga, falando de amor pra vocês. O

ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. E a primeira dama, Lilica! Onda diferente. Curtindo o paredão. No som do tchaca com o Denis e as meninas. Eles se preparam pro ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Se liga nessa agora, vai! Aí, Denis, vamos dar uma andadinha na prancha pra dar uma relaxada. Tchaca, pum! Andou na prancha, ah. Cuidado, tubarão vai te pegar. E aí, Fredson, arrebentando tudo por lá. Andou na prancha, cuidado, tubarão. Vocês gostam dessa sacanagemzinha, né? Onda, onda, olha a onda. Vai, vai. Onda, onda, olha a onda. Ó, ó. Onda, onda, olha a onda. Oi, oi. Onda, onda, olha a onda. Bora, maestro! Alô? Tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Te liguei, deve estar ocupadinho. Oh. Tudo bem, tá com outro contatinho. Oi. Te liguei, deve estar ocupadinho. Oi. Tudo bem, tá com outro contatinho. Ei. E quem mandou você brincar? Chegou, você chegou. Tá no teu lugar, certo, certo, certo. E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ah. Senhoras e senhores, Anitta! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com um boy de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Se eu revolo gostoso, quem tá bem? É o nosso paredão da Albernate! Te liguei, deve estar ocupadinho. E o quê? E o quê? Tudo bem, tô com outro contadinho. Quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar? Eu tô tocando em outro lugar. Vem sentando na gaiola. Vem, tá na gaiola. Tá na gaiola. Sentando, sentando, sentando e rebola. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Sentando, sentando, sentando e rebola. Vem, tá na gaiola. Vem. Vai descendo a danadinha. Para não novinha. Vai não para bem novinha. Vai descendo a danadinha. É assim, delícia. Solta. Assim, assim, assim, assim, assim, assim. No caqueado vai mexendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Cheiro de perfume bom, vem, tá na gaiola. Cheiro de marola boa, vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando, vem, tá na gaiola. E os moleque faturando, vem, tá na gaiola. Tá no paredão! Paredão, treme, treme. Vem sentando. Agora vai! X do Cidera! Já espero vocês dia 24 lá no Mangueirão do Samba, hein? Bora voltar à tradição! Sente a pancada. E de onde veio esse, tem muito mais. Assim, assim, assim! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. O que que ela é? Ai, que gata. Ai, que pura. Que delícia, mulher. E a GDB ali com a gente, mandando ver. Valeu, GDB, obrigado pelo carinho, galera. Alô, meu primo Ricardo. Eu viajo dela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Meu amigo Garrinho Pop, tá aqui comigo, um grande abraço pra você, minha irmã, em companhia ali do meu parceiro Rafael Guerreiro. É pra se gastar. Tamo junto. Eu tô gostando de uma prostituta. Ele é a primeira dama. Ela é linda. A Sara do Galáctico. A Sara da Ida? Alô, Sarinha. Tô de rolê com a prostituta. Agora é King B, meu irmão. Tá tudo em casa. Vai. Viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mas de novo, eu falei que é o amor. Espera, por favor, deixa eu. Que delícia, meu bebê. E ela sentou e gostou. Você. E a galera do Patinho! Aqui no circuito com a gente. Senta, delícia, senta. Vou senta, senta, senta. Vai. Senta que eu sei que tô senta, senta, senta. Vai, senta. Oi, vai, senta, oi, senta, oi, oi. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Alô, meu parceiro Gabigol. Vai. Tá aqui no circuito com a gente, valeu. Bota a mãozinha pra cima. Suas meninas gostosas. É você, bebê, é você. E essa aqui, vai, essa aqui, vai. Deixa eu ver agora. Adocica, meu amor. Adocica. Fica quieto, vai. Adocica, meu amor, a minha vida, ô. Oh. Adocica, meu amor, adocica. Adocica. Vai, mulher, oi. Eu dizia, adocica, meu amor, adocica. Anos 80, vai, bebê, vai, bebê. Adocica, meu amor. Júlio Pio aí relembrando os velhos tempos de Rubi. Comigo tem quem tem. Depazinho, Bruno Show, sabe por quê? Sabe por quê? Vai, mulher, vai, mulher. Ué! Do nada eu apareço na balada. Eu também, eu também. Do nada eu apareço na balada. Se ama! Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Vai, bebê, vai. Shadow.

que sempre quis te falar. Peraí, vai, isso deixa na batida, deixa na batida. Acelera mais um pouquinho os BPMs. Acelera mais um pouquinho os BPMs e libera o som pra galera, garoto. Vai! Você me perdeu. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar o quê? Alguém que vale amar. Aí você vai saber. Perdeu? E perdeu um grande amor. Libera o batidão! Seja bem-vindo aqui no nosso paredão. Treme, treme. Agora você faz parte dessa família. Família Treme, Treme. Indiscutivelmente. E essa aí, Rafael, e essa aí, meu parceiro. Que linda, vai. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos... Olha o primo Ricardo, naquela base. Empolgados na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consciência. Lorinho Coqueiro! Alô, Daniel! Não se lamente. Iago! Chega aí, Iago! Realmente foi sua opinião. Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do vai decolar, ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta... A gente tem o seu Rui também aqui. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente. Por quê? Essa canção só pra quê? Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar.

dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Val pescador, você quem comanda o coração da sua. Nosso parceiro Pablo completando hoje 37.7, meu irmão, tu é doido. Valeu, Pablo. Obrigado por estar comemorando juntinho com a gente aqui no nosso paredão, viu, Pablo? Tamo junto, irmão. De dar amor eternamente, quero te falar. Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. E o nosso parceiro Anselmo também da galera. Anselmo! Pode pra lá. Tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Tô solteiro, tô firmão, tô de volta no mundão. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É o Igor Brito de Pipas, Minas Gerais. Traz as novas pro baile, dando fuga nos seus pais. Vai, garoto! Coça, coça, tadinha, dando pala de calcinha, joga. E o nosso amigo Gabigol do Patinho! Se concentra, sentadinha, lá no pique da mega troça. Vai, se concentra, sentadinha, sentadinha. Se concentra, sentadinha, dando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso. Se quiser jogar pros cria, se concentra, sentadinha, dando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso. Agora. Maestro Davidson. Vem chucar, vai vendo. Querem que se foda na chuva, te tá acompanhando. Querem que se foda na chuva, te tá acompanhando. Vem fazendo movimento. Vem chucar, vai vendo. Vem fazendo movimento. Vem chucar, vai vendo. Querem que se foda na chuva, te tá acompanhando. Quero é que se foda na chuva de taco. E essa cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa do rock. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora. Toda a galera do Mercadinho, Deus é fiel da Cidade Nova aqui com a gente. Voltei, paz. A cara. Dale, meu primo Ricardo da Treme Treme. Confesso que é uma loucura. Terminei com ela, minha mãe.

dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Treme, treme, o som mais potente do mundo.